qualquer cidade do Brasil. Periferia, 5 horas da manhã. Despertou, me chamou, que noia. Tenho que ir trampar, tenho que batalhar. A pivetada não pode esperar. Meu dia é muito longo, eu tenho muitos sonhos. O anoitecer é demorado, que papo é engraçado. Por que que eu tô te dando essas ideias? Acho que eu já perdi as rédeas. 9 horas da noite, busão parou no ponto. Desci esgotado, totalmente liquidado. Mas felizmente estou aqui, caminhando num lugar cabuloso. Conto com a sorte, e isso é perigoso. No meu barraco são 9h40. Cheguei, acho que mais uma vez me safei. Louco de fome, todo detonado. O que sobrou foi um rango megalhado. O que fazer, minha família em primeiro plano. O meu jantar são as sobras. Ao meu redor existe um ninho de cobras. Boteco aberto lá na frente, dominó, sinuca, é o que rola. É. São muitos desempregados, são muitos como eu, que são escravizados. A liberdade é uma questão de visão. Viver aqui é não ter opção. Sento no sofá e ligo a tele, o que vejo? Putaria, mulher pelada. Os alienados dão ibope, só vive com a TV ligada. Mais uma vez, viver aqui é não ter opção. TV a cabo, internet, celular, onde vocês estão? Aqui eu acho que isso nunca vai chegar. Já avisaram que amanhã um trator da prefeitura vem pra cá, vem pra derrubar. Estou sem opção, sem opção. Estou sem reação, é, sem reação. Estou sem opção, não tenho opção. Estou sem reação, pode crer, sem reação. Mais uma vez o alarme foi falso. Não tem trator da prefeitura. O que chegou foram 4 viaturas. Você não sabe o que ia sair de manhã. Lá pelas 5 horas, dá de frente com um defunto estirado bem na sua porta. Por aqui tem muita gente que com isso já não se importa. Domingo chegou, um pouco da tristeza acabou. Fico vendo a molecada, a rapaziada, sem futuro como eu, dá uma sacada. Ser escravo de um bandido ou do maligno. O bandido que eu digo é um traficante. O maligno pode crer, deixar pra lá. Vamos avante, então se levante. Esquece tudo o que eu te falei. Passa lá no rei, você vai ver que a história é a mesma. Tanto faz de domingo a domingo, de segunda a sexta. Só muda os personagens, nunca bandidagem. Efeito irreversível, viver aqui já não é possível. Estou sem opção, não tenho reação. Segunda-feira, volta toda aquela rotina. As putos malucos, todos nas esquinas. Acredite, mano, não tenho opção. E aí, devo continuar nessa escravidão? Estou sem opção, sem opção. Estou sem reação, é, sem reação. Estou sem opção, não tenho opção. Estou sem reação, pode crer, sem reação.